Você está ouvindo programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje, sempre com a sua participação. Pelo 991248325 ou 992042222, você pode mandar aí a sua mensagem de texto para participar do programa. No programa de hoje ainda recebo daqui a pouquinho o Emanuel Toliberti e o Reginaldo Pereira falando sobre o Guaranésia Futsal, e no final do programa tem um bate-papo com os organizadores do 10º encontro de grupos folclóricos que acontece no dia 22 de maio, tá? No outro domingo, dia 22 de maio, no Poliesportivo aqui em Guaranésia. E hoje a gente dá sequência aqui na entrega do Troféu Expresso como os grandes destaques do ano de 2015, e eu tô recebendo aqui o destaque na educação. Professor Marco Aurélio está por aqui. Como é que vai, professor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia, boa tarde, né? Meio dia 29, boa tarde já. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. É com satisfação que nós estamos aqui para poder conversar um pouquinho. Satisfação é toda minha. E hoje também está por aqui o professor Paulão. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha, tá? Estamos aqui para falar sobre educação, que é o que nós mais conhecemos. E que é sempre bom, né? E é sempre bom. Bem bom, muito bom, sempre muito gostoso falar de educação. Mas antes da gente entrar num assunto propriamente de educação, eu queria falar um pouquinho do Marco Aurélio, que é o ganhador do Troféu Expresso. Quem que é o Marco Aurélio, para as pessoas conhecerem o Marco Aurélio? Por favor, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas é muito vamos difícil. Lá, tente, por favor. Não, o Marco Aurélio é filho de Marcos Rolo Neto, Marlene Alves Pereira Rolo. É famílias conhecidas da cidade, né? É nascido em Guaranésia, criado em Guaranésia, aluno do Carvalho Brito, aluno do Alice Altran Dourado, estudante da Unifeg, formado em Geografia, mestrado em Geografia pela Universidade Paulista, Unesp, professor há 15 anos no Magistério, e agora diretor da escola Alice Altran Dourado. Novo, né? Desafio. Uma nova missão, um novo desafio, né? Mas tinha vontade de ser professor, de seguir essa carreira aí quando era criança? Não, nunca pensei. Foi uma oportunidade que surgiu ao longo da vida? Foi. Na verdade, enquanto criança, nunca pensei em ser professor, né? Pensava em outras coisas, professor não. E aí, quando eu estava no terceiro colegial, assim, já naquela encruzilhada, né? Que nós vamos fazer, que não faz, aí eu pensei, toda a vida gostei da disciplina de geografia, uma matéria que sempre gostei desde o Carvalho Brito, quando estudava estudos sociais, e aí foi uma opção minha de fazer geografia e ser professor. Mas ficou balançado entre uma profissão e a de professor, alguma outra? Ficou. Eu na verdade pensei até em ir pro seminário, para ser padre. Né, eu fui coroinha na igreja católica, matriz Santa Bárbara, por 8 anos, e na verdade, no terceiro colegial eu fiquei balançado em ir pro seminário ou ser professor, né? E aí, na verdade, optei pela ser profissão professor, de professor, né? Isso mesmo. Depois de 15 anos, algum arrependimento em não, ser professor? Nenhum, tô satisfeito, tô realizado, tô fazendo o que gosto. A matéria que eu leciono, geografia, gosto demais. Não que eu não goste das outras. Gosto também. Mas geografia é minha preferência. Mas o que te motiva em ser professor? Questão de salário? Salário de professor é bom? Não, bom não é. Não é ruim também. O que motiva, então? Não é nem bom nem ruim. Né? Como diz o outro, né? Dá pra viver, dá, né? Dá pra viver, sobrevive. Sobrevive com salário de professor, sim. Mas, na verdade, o que me motiva é estar no meio da moçada. É porque, na verdade, o trabalho de professor é um trabalho que se renova a cada ano. É porque a cada ano você recebe turmas novas, alunos novos, alunos diferentes. Então, é uma profissão que, ao longo do tempo, na verdade, vai se renovando. Né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, eu tenho uma turma de terceiro colegial, ano que vem eu tenho outra, no outro ano, e está sempre mudando, os alunos estão sempre mudando. E, assim, eu gosto do contato com os jovens. Eu gosto. Esses jovens também mudaram muito, o Marco Aurélio, daquele primeiro ano, há 15 anos atrás, para hoje? Em partes. Em alguns aspectos, sim. Em outros, não. Né? O que mudou é que o jovem hoje, assim, na minha percepção, depois o Paulo pode até falar também, é que o jovem hoje, por conta das tecnologias, né, tá mais assim, inteirado, né, tem aí o celular, tem internet, tem o WhatsApp, tem essa coisa errada toda aí, então parece que eles estão mais, assim, inteirados, integrados, coisas que não tinham no passado. Mas assim, em termos da indisciplina, que a gente questiona muito, que a gente fala muito, da essa coisa do aluno ser levado, ser danado, isso aí toda a vida teve, né? Aluno indisciplinado há 50, 40 anos atrás. Mas essa questão da tecnologia é um complicador a mais? Deixa o aluno mais sabedor de tudo, numa aula, por exemplo, de geografia lá, quando você fala alguma coisa, o aluno levanta a mão, não é bem assim não. Li na internet que é desse jeito. Exatamente. Tem então, muito isso, essas indagações? Tem sim, tem. Então, é aquela questão, né? O cara que sabe usar, né, acaba aproveitando, né? Então, tem os dois lados da coisa também. Tem um aluno que está inteirado, pode fazer um questionamento interessante na sala de aula, por conta de estar inteirado aí das notícias, mas ele pode também atrapalhar, né? Pode também atrapalhar, no sentido de querer fazer um mau uso aí do celular, da internet. Então, tem os dois lados. É assim, tem muita gente que sabe usar e infelizmente tem muita gente que não sabe usar, né? Então... E pro professor, Paulão, como é que fica a situação? Você tem um plano de aula, tem todo o trabalho para desenvolver e ao mesmo tempo tem que estar a par de tudo que acontece. Não acontece isso, do aluno levantar a mão e falar, não, mas não é isso não. Vi ontem na internet que é desse jeito. Como é que o professor faz para administrar isso tudo? É, isso aí é interessante porque o professor é um aprendiz também. É, ele tem que estar, cada dia ele tem que estar inteirado aí nas informações, principalmente a internet, que dá muito conhecimento aí para os alunos, tá? Mas hoje é difícil porque até eles mesmos não sabem lidar com a tecnologia. Eles só aquilo que faz bem para eles, né? Quando se fala assim em parte pedagógica, é mais complicado, porque às vezes o professor ele tem que trabalhar a cabeça do aluno e às vezes o aluno não está na cabeça do professor. Tá? E as novidades estão aí, né? Então, sim, o professor ele tem que estar bem inteirado das coisas, porque às vezes ele começa a se complicar se ele não tiver conhecimento aí do teu conteúdo. Mas aí, qual que é o melhor caminho, Marco e Paulão? É tirar essa tecnologia da mão dos alunos, afastar ela completamente? Em casa, é claro que não tem controle, pelo menos na escola. Ou então abraçar essa tecnologia, trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula. O que se faz numa situação dessa? Eu acho que o caminho é esse. Não tem como repudiar isso. Isso aí é um caminho sem volta. Esse negócio de tecnologia não tem mais volta, não. Isso aí, os professores, a escola vai ter que abraçar. Nós até já estamos tentando abraçar. Eu ia te perguntar isso agora. Porque, que pé que tá porque, a seu porque nós assumimos aí a direção da escola em janeiro e assim, já puxamos ponto de internet lá para um monte de sala, não sala de aula. Para salão nobre, para a sala de informática está funcionando, internet no laboratório de ciências da escola, e estamos numa campanha aí na cidade, junto ao comércio, junto aos empresários, na doação de projetor de imagens. Inclusive já conseguimos 5 projetores de imagem para a escola, para ver se o professor pode. Pode não, na verdade eu acho que deve. E eu ano passado já estava fazendo isso, alguns professores já fazem isso, né? De colocar o notebook, ligar o notebook no projetor e fazer uma aula diferente. Então, nós já estamos caminhando para esse lado aí. É um caminho sem volta, isso aí não tem jeito. Na verdade, é um recurso que não tem como você deixar de lado. Não tem como. Mas você tem que ter um controle muito grande, né? Porque senão acaba virando uma grande bagunça. Tem que ter. Aí é daí a importância do planejamento. É. Que o Paulo, você já falou, né? O professor tem que planejar. O professor tem que planejar bem, planejadinho, para que não vire bagunça. E assim, e fazer a conscientização dos alunos. Então, começo do ano, vai usar, o professor já tem na mente que vai fazer uso desses recursos, dessas tecnologias, vai autorizar o aluno usar um celular dentro da sala de aula para fazer uma pesquisa na internet, pelo celular. Então, tem que ter um trabalho de conscientização. No começo do ano, explica direitinho. Tarefa difícil. É, difícil. Vocês, né? E assim, e aí essa conscientização do começo do ano, na verdade, ela tem que ser, assim, no decorrer do ano. Conscientiza no começo do ano, mas sempre tem que estar falando. Com um adolescente, com um jovem, assim, tem sempre que estar repetindo. Repetindo sem parar. Sem. Né? Senão vira bagunça mesmo. Se não tiver uma organização, um planejamento, vira uma bagunça danada. Você assumiu agora pouco tempo, né? 5 meses aí. Uhum. 4, 5 meses. Isso. Qual que é o grande desafio? São vários, na verdade não é um só, né, Paulo? Um dos desafios é a questão do orçamento, o desafio da gestão financeira. Mas educação, né? Não tem dinheiro sobrando? Não, não tem não, ainda mais nesse tempo de crise agora. Pior aí da situação. Não tem não, não tem não. Na verdade, os dois recursos certos que a escola recebe é o recurso da merenda, né? E o recurso da manutenção e custeio da escola, da caixa escolar. E isso aí, assim, se a gente não fizer um orçamento, se a gente não fizer um trabalho de organização no que gastar, como gastar, o dinheiro não dá para nada. E outra coisa, por exemplo, nós já estamos em maio, até hoje nossa escola ainda não recebeu a verba referente a 2016 da merenda e nem de custeio. E aí, entendeu? Como é que faz? A sorte é que, assim, em relação à gestão anterior, nós pegamos a escola com caixa controlado, existia um dinheiro em caixa. A professora Valéria Garcia, a professora Regina Flamini trabalharam bem essa parte aí e entregou para nós uma escola com caixa, assim, organizado. Então, tinha um restante recurso do ano passado. E a gente está trabalhando com esse pouquinho de recurso para a escola não parar. Que coisa, mas esse recurso vai minguando dia a dia. Não, nós já estamos ficando preocupados. E aí, o que vai fazer? Não, eu não sei o que não vamos fazer, não. Que situação que está a educação nesse nosso país, né? Então, esse é o desafio, ó, tá vendo? O desafio de manter a estrutura física em dia. Estava falando aqui com você mais cedo, né? Claro. Acabei de chegar da escola, tava eu e um eletricista trocando lâmpada, trocando reator de lâmpada. Então, quer dizer, é um desafio, você tem que estar, né? Olhando, tem que estar dando a manutenção, às vezes você não consegue para um dia, consegue para outra semana, aí vem a crítica, fala, mas não está arrumando, olha lá, tá largado, e não é nada disso. E como é que faz, Marco? Porque você tem que ser educador, ao mesmo tempo administrador de empresa. Exatamente. Porque acaba sendo uma grande empresa, né? É. Olha, para você. Um acaba não prejudicando o outro? É. Por isso que eu estou tentando delegar as coisas lá, porque senão eu não dou conta, não. Eu estou lá como diretor, então eu estou direcionando o trabalho. Nossa escola hoje conta com mais ou menos 1.300 alunos, são 40 turmas, matutino, vespertino e noturno, né, Paulo? São mais ou menos 70 professores, entre professores, supervisão, direção, mais ou menos 30 funcionários. Então, na verdade, é o que você falou, como se fosse uma empresa. São 100 funcionários, né? 1.300 alunos, uma escola grandiosa, com um espaço físico muito grande. Além disso tudo aí, a gente tem que olhar o pedagógico, que é uma das prioridades da escola. Na verdade, talvez é a principal, porque os alunos têm que aprender, né? Os alunos têm que aprender, têm que sair da escola melhor do que quando entraram. Então, é um desafio. Então, o que eu estou buscando lá é isso, né? Chama o Paulo e fala, Paulo, você vai tomar conta disso para mim. Depois eu cobro ele, né? Chama outra vice-diretora. E aí, Paulo, tem muita cobrança? Olha, o importante para nós e bom para nossa equipe é que quando o Marcos assumiu, nós convidamos, né, Marcos? A Carla Torquato, a Maria Marta Vieira, principalmente a Maria Marta Vieira, que é uma pessoa mais experiente, já trabalhou como vice-diretora na escola. Então, quando ele assumiu, ele falou assim, ó, nós vamos trabalhar em conjunto. Quando há união na equipe, o trabalho flui. E graças a Deus o trabalho está indo no bom, a gente fala a mesma língua, tá? Ele fala as coisas pra gente, a gente tenta trabalhar naquele ritmo ali para não ter desavença, porque quando o grupo entra em desavença, aí a administração dá errado. Então nós trabalhamos em conjunto e graças a Deus está dando certo. E o nível de ensino hoje na Alice Altran Dourado, é um bom nível? É considerado um bom nível por vocês ou precisa avançar muito? Porque a gente tem historicamente a Alice Altran Dourado como um dos melhores colégios da região. Isso é claro, com o tempo foi perdendo um pouco. A gente tem que ser realista, não pode mentir. Como é que está hoje esse nível da escola? Há mudanças, né? A gente também quer que o ensino hoje seja aquele ensino há 20, 30 anos atrás. Então o jovem ele vai mudando, tá? Depende do interesse dele. Hoje, toda quarta-feira, nós temos palestra na escola. Nós estamos trazendo aos profissionais das indústrias para mostrar para esses alunos um rumo a seguir. Tá? Para que ele tenha um conhecimento do que eles vão ter no futuro. Tá? Principalmente para o terceiro ano. Ah, vai fazer o Enem? O que você vai querer ser? Vai estudar para quê? Tá? Então, vamos ver qual que é o melhor caminho para isso. Então nós estamos trazendo esses profissionais para direcionar esses alunos. E está dando certo. Então a educação nossa, ela está mais para o mercado de trabalho. É. Tá? Porque nós já temos, né, Marcos? Nós já temos uma outra matéria que é a inclusão no mercado de trabalho. Então essas palestras que estão sendo dadas aí no Alice é direcionada a isso. Então a educação assim, no Alice está melhorando. Está melhorando aos poucos. É, na verdade, assim, a gente não pode falar que é ruim. Ruim não é, nem regular. É, eu acho que é boa e que pode melhorar. Se a gente comparar com outras escolas aqui da região, está no mesmo nível, está um pouquinho melhor, precisa de avançar um pouquinho mais? Eu não sei se, assim, teria que ter um, assim, é difícil falar das outras escolas, né? Porque a gente não tá lá pra mas poder... Mas pelo que vocês mas, ouvem... Mas eu acho que está bom e que pode melhorar, deve melhorar, eu acredito que tem que melhorar, né? Você vê, nós temos aí os alunos saindo do terceiro colegial, muitos alunos aí ano passado, ano retrasado, nos últimos anos, muitos alunos fazendo Unifeg, muitos alunos foram para outras faculdades no estado de São Paulo, aqui para a Unifal. Então a gente tem alunos conseguindo entrar em universidades através do Enem, né? Tem possuem nós ex-alunos em São José do Rio Pardo. E a gente está vendo que são ex-alunos que estão virando bons profissionais, né? Eu já leciono há 15 anos, assim, eu tenho muito ex-aluno meu trabalhando em vários lugares aqui da cidade. A gente vê que é um bom profissional, então querendo ou não, a escola contribuiu com isso, né? Descobri uma coisa sua agora que eu não sabia. O Igor Bernardo aqui está mandando parabéns à Escola Estadual Alice Altran Dourado, que tem pessoas dignas e ótimos profissionais dedicados, como o professor Marquinhos e o professor Paulão na direção. É, quanta saudade. E ambos goleiros. É. O Paulão, eu sei que era um bom goleiro. O Marquinhos é um bom goleiro? Não. Muito bom goleiro. Mais ou menos. Vai fazendo uma média aqui já. Vou fazer um intervalo comercial aqui, porque a gente segue com o programa Expresso de hoje. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM comigo, Antônio Cláudio. Vamos até as 14 horas de hoje. Tem mais gente participando e parabenizando aqui o ganhador do troféu, o Marco Aurélio, e também mandando esse abraço especial aqui pro Paulão. Por exemplo, aqui o Elivelton Marino. Boa tarde, Antônio Cláudio. Deus parabéns aos professores do Alice e a direção pelo esforço em melhorar o nosso ginásio. Elivelton Marino tá mandando esse abraço para vocês. É, foi nosso aluno. Dei aula para ele. Bom aluno. Obrigado, Elivelton. E uma grande pessoa, né? É. Transformando cada dia num grande cidadão. Com certeza. A Gelda Panissa tá parabenizando vocês também. Conhece um pouquinho a Gelda, né? Um pouquinho. Professora Gelda, um abraço. Obrigado. Andréia Silva também está parabenizando toda a direção, viu? O professor Paina está admira muito o trabalho de vocês, deseja todo o sucesso. Obrigado, Paina. O professor João Sebastião também está parabenizando vocês, tá? Obrigado, esse professor grande abraço. João. Giovanni Moraes, parabéns aí o Marco Aurélio, foi meu professor, era diferenciado. Também parabéns ao professor Paulão pelo esporte solidário, me ajudou muito a jogar futebol. O que é o esporte solidário? Eu não sei, Paulão. O esporte solidário foi um projeto do governo, um programa do governo federal em que eu trabalhei há mais ou menos 10 anos atrás. Então eu tinha lá no poliesportivo mais ou menos aí uns 400 adolescentes, em que eles praticavam handebol, futebol, vôlei, tinham uma ajuda alimentar, de vestuário e assim por diante. Foi um trabalho bom que eu acho que eu recuperei uma grande parcela dos jovens que estava meio fora do caminho. Tá? Então eu fico muito agradecido quando a gente recebe de um ex-aluno da gente esse elogio. Recuperação de jovens deve ser também um trabalho da escola, Marco Aurélio? Porque a sociedade meio que abandona esses jovens, né? Como é que a escola entra nesse campo? A escola ajuda, né? Não tem que estar sozinho. Na verdade, isso aí tem que ser teria que ter uma união, né? Porque aí não é só a escola, né? A escola seria um dos pilares, né, Paulo? Teria que ter o apoio da sociedade. O apoio da sociedade, família, escola. Por exemplo, na nossa escola, aos sábados, funciona o programa Escola Aberta. Para você, isso aí foi criado. O que é isso? Isso aí foi criado pelo governo de Minas. Abriu os portões da escola aos sábados para atender a comunidade escolar. Né? Então nós estamos lá todo sábado, das 8 às 11, 11 e meia, e depois da 1 até ali pelas 4 horas. A escola está aberta com oficinas de esporte, oficinas de promoção à saúde, de artesanato. Então, é um meio o governo de Minas e a escola propiciar de, assim, do aluno, assim, o aluno, não, a comunidade escolar de modo geral, assim, vai ficar no sábado à toa, vai ficar ocioso, às vezes poderia estar fazendo alguma coisa errada, vai pra escola, vai praticar esporte, vai ter noções de saúde, vai aprender artesanato. Então, a escola já está contribuindo, né? Assim, a gente, igual o Paulo falou, no curso noturno, nós estamos com uma disciplina nova lá voltada para o mercado de trabalho, estamos trazendo palestrantes para poder falar para os alunos dessa coisa da disciplina, da motivação, para poder ter um futuro bom, um futuro, né, que seja promissor. Então, querendo ou não, a escola contribui. Ela sozinha não vai recuperar ninguém. A escola faz a parte dela, mas e a comunidade faz a parte dela? A comunidade ajuda, colabora, a comunidade participa, por exemplo, aos sábados de manhã, dessa abertura da escola? Em partes, não, 100% não. Né? Então, assim, tem muitos pais que participam e muitos pais que não participam. Tem muitos alunos que participam e muitos alunos que não participam. Então, quer dizer, aí tem que a escola trabalhar isso, mas tem também que o pai, a mãe, os alunos ajudarem também, né? Senão fica complicado, né? Porque eles sempre falaram em escola aberta, e a escola está aberta para a sociedade. Então a sociedade tem que frequentar essa escola, para conhecer um pouco melhor, né? Inclusive, nós estamos lá com, assim, de portas abertas, viu? Assim, quem quiser chegar na escola, a direção é uma direção que funciona com porta aberta, a gente atende a todos que nos procuram. Quando eu não estou lá ou quando eu não posso, meus vice-diretores estão lá com porta aberta também, o professor Paulo, professora Maria Marta, professora Carla, assim, dando atenção, escutando. A gente atende os pais, atende o telefone, atende os alunos. Então, porta aberta da escola para atender a todos. Fui aluno e me formei em 2006, há 10 anos. O que me possibilitou concluir a faculdade foi a excelente base que os professores do ensino médio nos proporcionaram. Me lembro bem do Marco Aurélio dizendo: gente, vocês vão precisar saber disso no futuro. Ele tinha toda a razão. O ensino médio deve ser bem aproveitado, pois a formação profissional começa ali. Parabéns, Marco Aurélio, pelo seu profissionalismo. A Mailane. Tá muito bem, Mailane, obrigado. E aí, é isso que eu falei, então. Assim, a escola está contribuindo, né? Então, a gente não pode falar que a escola é ruim ou regular. Aí o depoimento da Mailane comprova, comprova. Não, e assim, igual o dela, vai ter um monte, né? O Maxwell aqui, um abraço, Marco Aurélio, Paulão, pela boa administração que vocês estão fazendo aí frente ao ginásio. O Maxwell Silveira, inclusive, eu quero mandar um abraço pro Maxwell. Foi um grande apoiador meu aí na época da campanha do Troféu Express. Uhum. Então ele batalhou aí para que eu conseguisse alguns votos. Então, obrigado, viu, Maxwell? Eu também quero dar um abraço para você e pro seu pai, pro professor Miguel, que é uma excelente pessoa, um grande profissional também. Dá um abraço pro Maxwell também, porque ele era corintiano e passou a ser santista depois que o Corinthians perdeu. Ah, mas ele perde sempre. Uma brincadeira, Marcelo. A Maria Solange Vilas Boas está parabenizando vocês também. O Mateuzinho da Rodritur também está parabenizando. Wilson Brás também está mandando um abraço. A Dona Aninha Peixoto também está parabenizando vocês aqui, você principalmente pelo Troféu Expresso, vocês dois pela administração lá do ginásio, né? Obrigado pelos elogios aí. Hoje a gente vê muito falar no Brasil a questão da educação em tempo integral. Isso é algo também meio irreversível? Isso vai acabar acontecendo? Vai. Isso aí não é um caminho, é outro caminho sem volta. Essa educação integral aí. Inclusive, o governo de Minas já tem um projeto aí, já está implantando em várias escolas. O Carvalho Brito, por exemplo, já funciona, desde o ano passado, se não me engano, lá com a professora Carla Nerd. E a nossa escola também vai ser contemplada com isso aí. Já era para ter até iniciado aí no Alice Altran, só que por conta de verba, sim, que ainda então, não chegou. O papel é muito bonito, mas como é que coloca isso na prática? Exatamente. Questão estrutural, por exemplo, como é que vai fazer? Então, aí tem que ter uma organização dentro da escola. Na verdade, nós temos lá, por exemplo, de manhã, duas salas ociosas, e aí nós usaríamos essa sala, né? E aí contrata os professores, e aí tem que, assim, a escola, a direção da escola, a supervisão, e os professores têm que fazer um trabalho para que funcione. Se fizer um trabalho bem feitinho, funciona assim, viu? Mas vai funcionar com duas salas, e depois para atingir todas as outras salas. Isso, aí é longo prazo. Aí, na verdade, a curto prazo a escola não tem espaço, não. Na verdade, nós temos lá 18 salas, né, Paulo? 18 salas de aula, né? E dessas 18 salas, assim, quase todas estão completas, são usadas. Teria que dobrar tanto, o número de salas. Tanto, né, no matutino quanto no vespertino, né? Então, exatamente. Então, integral a curto prazo, não. Eu acho que isso aí é um projeto do governo a médio, longo prazo. Porque o governo, e assim, nós também já sabemos, eu leciono geografia, o Paulo também leciona geografia, nós sabemos que a taxa de natalidade está diminuindo e as crianças estão diminuindo. Então, aquelas salas de aula, aquelas 18 salas, daqui 10 anos estarão, assim, menos salas serão usadas. Porque está diminuindo o número de crianças e vai diminuindo o número de alunos. Isso aí é fato comprovado. Talvez daqui uns 10, 15 anos... Vamos ter menos alunos, exatamente. E aí eu penso que o governo vai entrar, o Estado, né? Vai entrar com essa aí do integral. Falar em número de alunos, quando o governo decidiu que todos os alunos, todos os jovens deveriam estar na escola, o governo estava preparado para receber todos os jovens na escola? Não estava, não. É isso que diminuiu a nossa questão do nível educacional do Brasil? Isso foi um dos problemas que surgiram? Ou não tem nada a ver? Eu não sei, viu? Porque, na verdade, a partir do momento que o governo cria uma lei que diz que todos têm que estar na escola, isso é bom. Isso é bom e é importante, porque a escola, na verdade, era excludente, né, Paulo? Excludente. Era excludente naquele tempo, né? E, na verdade, hoje é uma escola que aceita todos. É uma escola, então isso aí já é um avanço muito grande. Porque não tem nem comparação, uma escola excludente e hoje uma escola que abraça a todos, recebe todos, né? Inclusive, se você pegar a escola nossa, é de uma grande diversidade, né? Assim, nós temos alunos de todo jeito ali. Temos bons alunos, temos alunos medianos, temos alunos, assim, mais indisciplinados, que não querem estudar, né? Então, temos alunos dos mais variados perfis. Então, mas isso é bom. Claro, isso é bom, porque claro. A sociedade é assim. A sociedade é assim, de vez em quando tem lá uma confusãozinha de um com o outro, um estranhamento, é a coisa mais normal do mundo. Uma escola que não tenha esse tipo de problema tem alguma coisa errada. Pode desconfiar, né? Se tiver tudo certinho, 100% perfeitinho, que isso não existe. Não existe. Né? Na sociedade não existe, na escola também não vai existir. Né? Então, agora, assim, eu acho que o Estado, não vou nem falar de governo, vou falar de Estado, né? Da instituição. O Estado está buscando, sim, aumentou verba, né, pela Constituição de 88, aumentou lá as verbas, a necessidade de investir em educação. Tá buscando, né? Tá buscando. Hoje tem aí o Enem, tem um monte de programa do Estado, tem FIES, tem ProUni, tem um monte de coisa, né? Então, assim, porque o país é muito grande, a população é muito grande, então as políticas para serem implementadas assim, são complicadas, né? E assim, o déficit que a gente tem, historicamente falando, né, de estrutura física, de material, até mesmo de professor, então isso aí não consegue reverter de um ano para outro, numa década. Isso aí é um trabalho de longo prazo mesmo. Mas tá, né? Avançando, pelo menos, Marcelo? Tá. No meu ponto de vista, tá. Porque hoje a média de alunos por professor, por sala de aula, é quanto hoje no ginásio? No ensino fundamental, 35. Sexto, sétimo, oitavo, nono, 35. No ensino médio, nós estamos lá com a média de 40 alunos. Como é que se dá aula para 40 alunos? Não, o professor tem que ter manejo de sala. Se o professor não tiver um bom manejo de sala, não dá conta, não. Tem que ter manejo, igual falamos no começo da conversa. O professor tem que planejar, tem que pensar direitinho no que vai fazer, tem que ir com um plano pronto, né? Tem que estudar bastante, conforme o Paulo falou, tem que estar ligado nos assuntos, né? E assim, e procurar fazer o melhor, né? Fácil não é não. Eu leciono, eu até esses dias estava lecionando e falo que não é fácil, não. Né? Então é complicado, mas consegue, sim, consegue lecionar. Aí vai muito também de aluno, né? Assim, quando... De aluno e de professor. De aluno, dois, de professor. Né? Tem professor, né, que, se ele perder o controle da sala no começo, um abraço, nunca mais consegue controlar, né? E tem aluno também que é meio difícil, não tá ali para estudar, né? Como é que faz então? Quando você levanta a voz pro aluno, o aluno levanta a voz mais alta ainda, Paulo. Apesar que você é meio difícil, né? Não, mas a gente tenta conversar com o aluno na maior democracia, tá com respeito, porque a gente quer uma coisa recíproca, né? Se você trata mal o aluno, logicamente que o aluno vai te tratar mal. O problema da nossa escola, nós trabalhamos com diversidade. Nós temos lá crianças especiais. Tá? Para o professor trabalhar com essas crianças especiais, ele tem que ser preparado para isso. Sim. Porque numa sala de 35 alunos, você tem 2, 3 alunos especial, o professor vai ficar meio sem pega, né? E lá nós temos, e os nossos professores, os nossos profissionais são muito bons por causa disso. Tá? Porque eles conseguem dar conta do recado, eles conseguem trabalhar com esses meninos especiais. E esses alunos, graças a Deus, tem aprendido. Tanto que nossa escola, através da gestão aí do Marco Aurélio, nós conseguimos aí equipamento para que essas crianças especiais possam se adaptar à escola. Nós conseguimos, né, mano? Com um banco ortopédico. Através do banco ortopédico, nós conseguimos aí uma cadeira de roda toda equipada. Eu até falo que o outro aluno nosso tem uma motinha para ir para dentro da sala de aula. Tudo isso a gente faz buscando aí não só a aprendizagem do aluno, como a adaptação dele dentro da sala de aula. Mas é um trabalho de vocês, porque se dependesse do governo, teria isso. O governo coloca a lei e joga os professores isso. Que se virem, né? Isso que é o grande problema, né? E nós queríamos também aí dar um abraço no Vital Madeira, que foi um dos incentivadores, o Marisa, Oswaldinho também, que ajuda a gente muito. Nós temos uns profissionais dentro da escola que são ligados à educação, sim. São pessoas esforçadas que dão o apoio pra gente. Quando eu falei para vocês que quando você trabalha com uma equipe bem formada, uma equipe dedicada, a educação ela flui. Então nós temos essas pessoas que dão o apoio pra gente. Fernando, supervisor pedagógico, está parabenizando vocês. Obrigado, Fernando. A Valéria dos Santos também está parabenizando vocês aqui pelo trabalho. Tá joia? Obrigado. Eu também tenho que parabenizar vocês. Esse tempo tá esgotado. Oh. Oi, por favor. Só quero falar o seguinte, na verdade lá é o que o Paulo falou, é um trabalho de equipe. Eu não estou fazendo nada sozinho, o Paulo não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Né? Então, assim, o pessoal está elogiando muito, está falando muito, mas na verdade nós estamos trabalhando em conjunto. Né? A direção da escola está motivada, eu, o Paulo, a Maria Marta e a Carla Torquato, nós estamos motivados. Nós percebemos que os professores também estão muito motivados, os alunos estão animados com essa direção. Então, assim, a gente não está fazendo nada sozinho, não. Isso aí é porque está tendo, assim, um apoio muito grande dos funcionários, dos professores, e assim, os pais também, os pais que estiveram na escola, assim, está dando apoio, está incentivando a gente. Então é um trabalho em equipe. A gente fica feliz pelos elogios, mas nós temos consciência que isso aí é porque, na verdade, está todo mundo ajudando, né? Não é... Só assim mesmo para conseguir o sucesso, né? Leandro Cogini está dizendo que foi aluno de vocês, está parabenizando vocês. Corintiano, tá vendo? Corintiano. Só tem corintiano, ainda tem. Parabéns, Marco, grande profissional. Pátio Rodrigues está mandando esse abraço, viu? Obrigado. O Nelsinho, perguntei pro Marco se o Vasco dele só para. A gente. O Antônio Cláudio é você também, tá mexendo. Quando você for falar de um outro nível de futebol, a gente conversa com a gente. Por enquanto, vamos ficar só nesse nível do Corinthians aqui, certo, Nelsinho? Um abraço. Deixa eu ver aqui. Perde um flamenguista, então. É bom até mudar de assunto. Mas, ó, tem muita gente parabenizando vocês aqui, viu? Muita gente mandando abraço. Eu acho que o troféu tá em boas mãos, viu, Marco Aurélio? Tá em boas mãos. Até eu convidei aqui o Davi que fez questão, né, de participar do programa de hoje. Falou assim, o Marco Aurélio é meu amigo, eu faço questão de entregar o troféu ao Marco Aurélio. Então, vou passar aqui o troféu para as mãos do meu amigo Davi Franco, que sempre participa aqui do programa Expresso. E, por favor, Davi, faça a entrega aí ao troféu Expresso, né, do nosso amigo Davi Franco. Parabéns. Tá em mãos, Marco Aurélio. Esse troféu tá em muito boas mãos com você. Parabéns por você ser o profissional que é, e acima de tudo, parabéns por você ser a pessoa que é. Parabéns. Certo. Obrigado, Davi. Obrigadão, viu? Marco Aurélio, parabéns, agradeço aí a presença sua, viu, Paulão? Muito obrigado aí por ter vindo aqui a Pássaro daí, Paulão. Nós que agradecemos. Tem que voltar qualquer dia aqui para contar as histórias do futebol, os bastidores do futebol. Ah, né, nós vamos falar, tem muita história para contar. Não sou vampita, não, mas Deus. Eu tenho muita história para contar. Mas deve ter muita coisa boa para contar dos campeonatos aí dos anos 80, anos 90, com né? Com certeza. É muita história bacana. Sim. Marco Aurélio, goleiro, não sabia que era goleiro, mas muito obrigado. Boca, né? E mais uma vez, parabéns, viu, tá, obrigado você pela oportunidade também, agradeço. Obrigadão, viu? Obrigado valeu, pelo espaço. Valeu. Intervalinho comercial, voltamos na sequência do Expresso de hoje, falando sobre futsal, é o futsal Guaranésia. Expresso.